sim o microfone, tem que pegar o microfone já. Sim. Eu mexo para que todos me vejam. O meu testemunho é muito simples e é muito rápido. Há bocado o João disse que era o testemunho de uma divorciada. Efetivamente, eu sou divorciada. Sou fruto de uma situação que me foi criada pelo meu ex-marido, que então um dia chegou a casa e disse que ia sair de casa. E, portanto, eu fiquei muito mal, sofri muito, fui muito reminiscente em aceitar o divórcio, disse-lhe que não aceitava, que não assinaria nada. Depois de refletir um bocadinho, de passar esta situação inicial de choque, aceitei que fizéssemos uma separação de pessoas e bens, que foi o que se fez, e passados alguns meses, aceitei converter a separação em divórcio por mútuo consentimento, depois de amadurecidamente ter percebido, e como me disse o meu parco, que é o vicário judicial de Aveiro, o Padre Rocha, que eu não posso obrigar ninguém a gostar de mim e a viver comigo, portanto, eu tenho que perceber que não posso pegar naquela pessoa e obrigá-la a ficar ali e a permanecer ali comigo. Feito este trabalho interior que demorou 11 meses, desde que se deu a saída de casa dele, até que eu, efetivamente, passei à fase de divorciada, passei por uma fase em que fui apenas divorciada. Ou seja, até ali eu ainda estava no limbo, como eu costumo dizer, ainda estava assim a tentar perceber qual era o ponto da situação. A partir do momento em que o divórcio se torna definitivo, eu assumidamente sou divorciada. E posso-vos dizer que não comunguei durante alguns domingos, porque não me senti bem comigo mesma perante as pessoas que me tinham conhecido desde sempre naquela paróquia e, portanto, foi uma decisão minha e de dificuldade. Depois percebi que, enquanto divorciada, não tendo nenhuma outra união nem outra relação, podia comungar. E, naturalmente, falei com o Padre Rocha, que me disse e que me tranquilizou, que me convidou para ser catequista, fiz leituras, participei em tudo aquilo que tinha participado, tudo aquilo que tinha direito. Falta dizer que tenho dois filhos, um que neste momento tem 17 e outro que tem 12 e que na altura eram mais pequeninos, que andavam na catequese, o mais velho andava na catequese, o mais novo entrou depois para a catequese e que comigo foram vivendo este percurso. E falta dizer que passado algum tempo desta minha situação de divorciada, iniciei uma relação de namoro, que ainda hoje persiste, e que persiste enquanto relação de namoro. Também é importante dizer, eu não sou recasada precisamente por causa disso, não vivo em união de facto com a pessoa com quem eu tenho uma relação, mas existe de facto uma outra pessoa. E portanto, depois iniciei outro percurso, e esse percurso que fiz foi outro percurso interior, também muito difícil, que foi deixar de comungar, naturalmente, expliquei aos meus filhos porque é que deixei de fazer, expliquei ao meu parco porque de não querer continuar com o catequista, de não querer fazer leituras, estando disponível para tudo aquilo que fosse necessário, não queria expor-me a mim, aos meus filhos, à minha família, e não queria expor a ele, nem às outras pessoas da paróquia, a dedos maldosos que viessem apontar uma situação irregular. E, portanto, afastei-me e estou presente todos os domingos na missa, toda a gente me vê, toda a gente sabe quem eu sou, toda a gente me conhece, mas estou tranquila comigo e com os outros. Mas então estava-vos a dizer que fiz um trabalho interior e que hoje me permite falar de forma mais ou menos tranquila e serena desta situação, que foi o trabalho de perceber que o não poder comungar foi uma decisão minha. Ou seja, eu no início deixei de comungar e fiquei muito revoltada. Voltei a um processo de revolta contra o meu ex-marido, porque ele era o culpado. Ele é que me colocou naquela situação. Mas não é verdade. Ele colocou-me na situação de divorciada, não sozinho, porque nestas coisas a culpa não é solteira, também é casada, ou recasada, ou seja o que for, mas não está sozinha. E, portanto, ele colocou-me nessa situação, mas depois a outra situação, a outra relação em que eu entro, essa, garantidamente, ele não tem nada a ver com ela, foi uma decisão minha, consciente, e esse trabalho interior que fiz, que foi doloroso e que, de vez em quando, ainda tem assim uns rebates de dor, ainda assim foi um processo que teve que ser feito para que eu tranquilamente hoje perceba que não comungo, mas que estou em paz e estou serena porque continuo, não desisti, continuo a ir à igreja, a participar naquilo que me é pedido, a acompanhar os meus filhos. O meu filho mais velho foi crismado ano passado, o mais novo fez a profissão de fé, continuo a ir à catequese, continuo a acompanhar-me à missa e acompanhar-me em todos os outros serviços de voluntário que eu faço, mas serenamente percebo que nós temos que ter e assumir as consequências das decisões que tomamos, e esta é uma consequência que eu sabia que ia ter se iniciasse uma nova relação. Naturalmente não vos vou falar do resto, porque o resto do outro casal sabe mais do que eu, e portanto...